andrecedesmoral.com.br. Você sabe como é o nome do assunto? É Juninho Batata, Lacuna! 7191-20-0530. O meu porta retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. A gente empurra, né?